Gente, hotel Romeo Golf, decolar 259, prossiga, setor Uísque, aguarde transferência de comunicações. Aguarde transferência, hotel Romeo Golf. Romeo Alfa, prossiga, para o pouso, reposta no solo controlado. Positivo, estou prosseguindo, reportará controlado, aqui no Alfa. Décima 1, corrigindo, 119, décima 35. 119, décima 35, até o negócio. Zoro 119, décima 35. Salvador, 195. O Azul 4207 mantendo ponto de espera devido à aeronave ATR da companhia Frente. Aguardando liberação do controle de Salvador para a decolagem, uma segunda aeronave da companhia nacional no zero para pouso. 2 Salvador, Azul 4076, bom dia, estabilizado, minha desce. Azul 4076, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós, para informação, à esquerda helicóptero, prosseguindo a 500 pés, setor Uísque, não interfere. Pouso autorizado na 180. O 962 da passagem ao bang da companhia que se dirige ao ponto de espera após o tráfego ingresso Juliette, posição 10, o 962. Mike Romeo Alfa, São Salvador. Estamos com uma notificação para uma nova decolagem agora. Gente, é... Papapapá, Michael Meloff, não é isso? Gente, aguardando a notificação da IS. Estou entrando em contato com a Celeste no exato momento. Gente, no solo ao 00, frequência livre, Michael Meloff. Salvador, bom dia, 623 do Instagram, precisa ter cópia 300 canhão, da Quebec, não sei que no 08. Canhão 62, 13, informação com o seu meu, guarda cópia, galeão, 360. 62, 13, guarda. E mantém na 10, 4207. Papá Bravo, de Frontiano para o táxi. Papá Bravo, informe Sierra, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. Reportará Papá, o Bravo, Frontiano. Papá, Papá, Michael, meu off, confirma o horário de notificação. Papá, papá, bravo, informe se é autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, captura no 7. Autorizado ingresso, reporte alinhado, bravo. Colador, boa tarde, gol 962 GLS, uma milha de duna. Gol 962, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Aguardando. Boa, Xené 62 no 3. Autorizado. decolar nosso voo para o Galeão, no 360, decola no 0, curva de rei para fazer a decolagem da El Nida em Rumi, a Fernanda em 1935 no controle, transponha 404-8662, 308. Apenas confirme o frequência do controle copiada. Afirmo, 19, decimal 35. Na frente, cotejamento correto, resposta quando pronto, fracionamento pushback, o China 62 no 3. O gol 1790 aguardando para o push. 1790 inicia após o táxi. É. Então 3895 tem estimada para o pushback? Ah, mais 5 minutos. Sente, resposta quando pronto, 3895. Ah, 9000, o meu confere informação em curso, aguarde cópia 340 Curitiba. Ok, obrigado. Michael, meu Alfa, 2 minutos cópia. Salve Salvador, azul 4076, livrou. Azul 4076, táxi via Alfa, mantém a posição antes do taxiway Juliette, táxi lento. Portão previsto ao 02, se encontra ocupado. Táxi lento via Alfa, mantém a sua Juliette. Papapapa, Mike Romeu Alfa, confirma a intenção de voo. Decola do Pro, de São Paulo, para da Barra e regressa ao... Gente, aguarde cópia. Ou 1962, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Deu pouso na 10, gol 1962. Azul 4207, decolado ao 05, controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, 4207. Decoda em máquina autorizado para torre de controle Salvador, voa com proa da pistão no 7. Para sobrevoo da pista 17, sentido 1735, até atingir a linha litoral, onde prossegue via linha do litoral sul até sobrevoo no farol da Barra. 0196 é o transponder, controle 119-35, papapapá, Michael, meu alvo. Tente controle 119.35, papapapá, Michael, meu alvo, frequência. O meu, meu. Tente 04 a bordo, torre, para acionamento e decolagem. 108.95, papapapá, Michael, meu alvo. Altax, bom, 790, está com a centena mais 8 no PLB, falando de 3.5, Calterna, Fortaleza. Aguarde para decolagem, Michael Romeu. E ainda, o ponto espera a torre 108.95, altímetro 1019. 2959, já atua. Gente, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 180 graus, no 1, nós, o papapapá, bravo e uniforme Sierra. Autorizada, decolagem no 7, bravo com a Sierra. Gol no 556, Alin, mantém pistão no 0. Alin, mantém, gol no 556. O Mike Romeu Alfa, da parte da RMAR. Decolagem por conta e risco, reporte fora do solo, prosseguindo final no 7, aguardando para o cruzamento, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, como recebe a torre? Decolagem por conta e risco na RMAR, vento em Salvador, 180 graus, no 119. Reporte para o cruzamento do campo, Mike Romeu Alfa. Bruno 962, solo 07, liberando via Foxtrot, solo Salvador 121, decimal 1. Liberando a Foxtrot, 121, 962. Salvador, boa tarde, Bruno 962, liberou. Sierra, decolado ao 09, aguarde transferência de comunicações, prossiga no perfil da saída MOM. Ao 09, aguardando, bravo, uniforme Sierra. Quando está pronto no 09, para iniciar o pedido de acionamento. Gente, aguarde, está 9000. Aguarde. Na posição? Pronto. Gente, prossiga o cruzamento do campo no eixo de decolagem 1735 até o farol de Tapona. Me escuta aguardando as diferentes comunicações, o Mike Romeo. Positivo, vamos seguir na presente com o PRO de Tapona. E deixa eu mandar para cruzar ou já estou autorizado? Autorizado, cruzamento, prosseguindo para o farol de Tapona. Aguarde as diferentes comunicações, o Mike Romeo. Sete. 1735 aciona, 1935 ao controle de saída. Está pronto para a polícia 09. Fechamento correto, portão 09, inicia a reporta táxi da 9000, Coronel Sec Pistola. Gente, reporta táxi aí, 9000. Não interfere. Na presente, chame o controle 199-35, um bom voo. 1935, bravo, uniforme CRT, um bom trabalho, um bom final de semana. Solo, segundo a companhia nos informou aqui, o 4076, a posição foi alterada para 9. Consta alguma coisa para o senhor já? Afirma, eu recebi a 09, porém tem um TAN ligando pushback. Sem problemas então, obrigado. O TAN 9000, Solo? Você já. Tem condições de colocar com a equipe Solo para realizar o pushback mais a cauda de forma a ingressar um Embraer azul no 09? Afirma, vai solicitar. Muito grato. 2-9. Autorizado, decolagem, testando a 0, bom tempo, 5 minutos. Papapá, Mike Romeo Alfa, no canal de Tapuã, transfere o controle em Salvador, 119-35. Controle. Torre Salvador, 790, com a espera da 10, Tapuã. Trono 790, autorizado a alinhar e manter, testando a 0. Vem mantendo a 10, 790. 309502 é o portão. Puxa de imediato. Fazendo equipe solo, inicia a porta táxi, tá? 3895. Voo 962, na Alfa Romeo Juliet. Voo 962, autorizado ingresso, Juliet 07 ao portão. Autorizado ingresso, Juliet na posição 7, 962. Bom, 1790, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 190 graus, 119. Decolagem, bom, 790. O 19000 táxi, 143, 4 horas e 10, alterna Guarulhos. Confirme os dados, por gentileza, o TAN 9000. Confirmo, 143 a bordo, 4 horas e 10, Guarulhos. É, 9000, táxi autorizado até o través do portão 05. Até o través do 05, 191. Salvador, uma boa tarde, Gol 864, da Romeu, autorização Maceió, na posição 1. Gol 864, Romeu confere informação em curso, Maceió, aguarde para cópia. Aguardando, Gol 864. Uno 864, pronto, cópia. Pronto. Uno 864, Salvador Maceió, autorizado, nível de voo 350. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda. Prefira sair da Pucajamo, Apojamo Caju, onde intercepta a rota Pesulu 17. 5426, eu transpondo, eu controle 1 no 9 decimal 35. Apojamo Caju 4-2-0, transponder, 19-3, estou controle, com 864. Confirme o transponder copiado? 5-4-2-0. 5-4-2-0, transponder. Afirmativo, conforme cotejado, 5-4-2-0. Correto, não foi compreendido, agora sim compreendido, gol no 864. Portão 01, cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Reportarão, 864. Solo. Prossigo 864. Estou complementando sua rota Upper Zulu 17. Afirmativo, Upper Zulu 17. Correto. Confirmando Galeão, 224 POB, 330. Afirmo. Então, 395, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera pronto, 208.95. O último entrou no zero, 19. Táxi até ponto de espera chama a torre. Dan 9000, segue o tráfego da companhia como número 2, no ponto de espera 208.95. Táxi até o ponto de espera, Dan 9000. Até o ponto de espera 1895, 9000, obrigado, bom dia. Apenas complementando o TAN 9000, transpondo, pode ir no altímetro 019. 19, obrigado. Solo 3895. 3895, prossiga. Nós estamos com o passageiro passando a mão, solicitando retorno para a posição e o auxílio médico, por favor. Gente, são 3895, aguardem apenas o contato com a Infera. Ok, teremos que voltar para o 2, a posição é outra, da posição. Autorizado, são 3895, portão 02, já sabe o tipo de informação do auxílio, o Cogino. Tem condições de colocar o passageiro próximo à porta para ser retirado de forma rápida? Só um segundinho, só rápido. Fizeram uma avaliação na passagem da vai. seguir voo sem abandonar o portal, tá 395. Tá 395, então autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero. Romeu Bravo Oscar. Confirma a hora do plano, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Passaré Salvador. Solo Salvador, Azul 4463, informação Romeu, já queria nossa autorização 180 Ilhéus. 4463 da Azul 180 Ilhéus, informação curso Romeu, guarda cópia. Romeu Bravo Oscar. Tente. É, Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, intenção é Salvador, Belo Horizonte, plano às 15 Zulu, não é isso? Ok. Jacareí, Zenta Salies. Salvador, teria a subida prevista para o Azul 4463? Coral. Obrigado. 32, ou não é? Juliette Bravo Delta, pronto? Gente, Papatão tá Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento pista 197, prossiga Taxiway Quebec, Mike na Taxiway Lima, chama o solo Salvador em 121, décima 1. Azul 4463, pronto, cópia. Prossiga. Azul 4463, Salvador Ilhéus, autorizado em voo 180, Golf 677 a rota. Agora dando 0, primeira curva direita, terceira saída coronal. 5415, eu transpondo o controle 199, decimal 35, Azul 4463. Certo, 180 Ilhéus, Golf 677, decola no 0, direita após na coral, 5415, 1935. O Azul 4463. Estejamento correto, confirme sua posição. Tá na, tá no gate 03. 1895, após o pouso da aeronave da companhia na curta final, ali mantém pista no 0. Pouso da aeronave da companhia na curta final. 300. É o Xané 6254, autorização Santos Bom. Xané 6254, informação em curso, Romeu, guarde cópia. Guarda. No solo aos 23, ao liberar via Taxi Eco, solo Salvador em 121, décima 1. Eco 211, pô, tá 32 no meio. Autorizado decolagem pistão no 0, vento 180 graus, 129. Decolagem da 3289. Alô, companhia autorizada alinhar e manter. A linha é mantendo 091. O tráfego que chamou foi o direto para o Delta? Utilizado o cruzamento do Pátio 1, acuse no Pátio 3, Juliette Bravo Delta. Não recebemos seu plano. A mesma está retransmitindo seu plano de voo para o Centro Recife. Negativo. O Papão Romeu Bravo Oscar, sem estimada, infelizmente. Oxenem 6254.com. Oxenem 6254, Salvador Santos Dumont. Autorizado em voo 360, rota Uber Zulu 44. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, Bosleda, Piteve. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Homem, Tese, Septa, a rota autorizada. Transponder 5437, controle 119.35, Oxenem 6254. Autorizado Transmundi 2360, de onde posta Zulu 44, aldeia. Separador no zero, curso 3 na série da EL, Leda Bidev. Controle Transmundi 5437, controle 119.35, Oxenem 6254 no Tiger 4. Protegimento correto é posto no plano de pressionamento, pushback, Oxenem 6254. Juliette Bravo Delta, confia em posição. Visual, utilizado até o Patriz, agilizado. 3-2 no meio, antes é o Juliette. Patriz, 2 no meio, visual com o Charlie 402 à sua esquerda. Visual. Gente, após a passagem do tráfego, autorizado Juliette 05 ao portão. 09 é Juliette 5. Para 9000, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 190 graus, 12 nós. Boa tarde, Oxenem 6213, no 8 para o Pé Castanada. Oxenem 6213, portão 08, inicia para o táxi. Retorno. Zero, zero, zero, decolar 227, controle Salvador 1995. 0935, ok. Daniel, Romeu Bravo Oscar, acabei de entrar em contato com o Centro Recife, a IS transmitiu seu plano para o Centro Recife, porém o mesmo está aguardando o tratamento do plano pelo PLN, aguardando o transponder, o Centro Recife ainda não recebeu. Dael. Para adiantar sua autorização, confirme o fato que se encontre a pista que intencionou a decolagem, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Farei o possível, Papão Romeu, Romeu Bravo Oscar. Solicito também faça um reporte do atraso para que as autoridades competentes façam a averiguação do problema. afirmativo. Oxalé 62, 13, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera 2895, altímetro no 09. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu Índia, Juliette, na chegada Mari, passando 220 para 150. 400, decolada da pista 97, primeira curva direita. Descida, saída da El, lida, pois lida, voa direto para o Snowmotiva, onde intercepta a rota Pesulu no zero. É a rota inicial autorizada, após e rota do plano de voo. Transponder o 5454, controle em 1 no 9, decimal 35, Papa Romeu e Romeu Bravosca. Fechamento correto, aerostar, confirma o POB. 04 a bordo, fracionamento, táxi 2, 108.95, dobra a bordo. Comunidade, chama para o táxi. 04, voo 2067. Estacionamento azul 4463, posição 3. 4463, aguarda. Aguarda. Voo 2067, pronto, cópia. Voo 2067. Voo 2067, autorizado, Guarulhos, livre voo 320. Decolada pista 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leida, pois Leida, voa direto, posição morte, vão de intercepto a rota Brasil 10. Segue de ordem do plano de voo. 54. 55, eu transpondo, eu controlei 1 no 9, decimal 35, voo 2067. 320, curva direita, da Eulida, pós, monte, na Pesolo 1, transpondo 4, controle 1950, voo 2067. Cotejamento correto, após quando pronto, pressionamento, pushback, voo 2067. Salvador, relacionamento 62, 150 para o pushback, relacionamento no 4. Seria o 6254, não é isso? Positivo, correção 6254. Gente, é o número 2 no setor, aguarda. O Xené 6254. 64. Ah, vamos lá. Salvador, boa tarde, Xené 6213, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Torre 1-8, décima 95. Rio 4463, portão 03, inicia a porta táxi. Chama a porta táxi, 4463. 0 graus, como 2, nossa. Isso aí é colégio, né? Bom dia, vai que o Alfa. Vai comer Alfa, segue para a rima. O senhor autoriza fazer um sobrevoo próximo aqui no aeroclássico? Afastado quantas milhas? Afastado 2 milhas. Gente, na nossa escuta permanente, vai comer o Alfa. Positivo. Quando então, presente, vai prosseguir Vila do Atlântico. Vai ver o Alfa. Vivo bem pra voz pra papá. Pista em formação em curso é Romeu. Pronto, cópia. Pronto. Ingresso é fatiado e pronto, Romeu pra voz. Chané 6213, vento 180 graus, como 2 nós. Vai saber qual é a direita, minha 2 nós. Salvador, é o Mike Rondon. Eu siga. Só confirmando para o senhor, a localidade solicitada é próxima a Buraquinho. Gente. Está autorizado o cruzamento? Confira, o Mike Rondon. Alfa, está no setor norte, seguiria em direção ao litoral sem interferir com o aeródromo, correto? Positivo, mas vai ficar próximo. Sente a mãe como é, Alfa, mantendo a nossa escuta. Certo. Romeu Bravo Oscar, será o número 2 para decolar de Salvador. Na 6213, decolado aos 36, controle 1, na decimal 35, bom voo. Obrigado. Tem que ir ao do plano de voo. Transponder 5427, controle em 119.35, Rua Tango Juliette, Bravo Delta. Doutor, bom dia. Azul 9300. Corrigindo a frequência do controle 119.35 e a pista que decola é 10. Pois se encontra no 43, o Juliette Bravo Delta. Gente, já pode pro táxi para passar no Juliette Bravo Delta. Delta. 4463 azul solo. Se necessário, livra em pro norte, ok? Positivo, quando o senhor necessitar, a gente afasta pela pro norte. Que não tem funcionário aqui da Infraero para tirar o pinga. Eu sei que é raro acontecer isso, mas infelizmente aconteceu hoje. Gente, o 4463, aguarda. Vamos aguardar aqui, segundo o nosso pessoal de terra, embaixo do pinga 9 tem um funcionário da Infraero dando uma cochilada lá. Se eu pudesse lá acordar ele, depois a gente podia tirar um pouquinho pra gente. E já informamos a empresa via telefone. Obrigado, velho. Só não escuta aqui quando vocês devem estar. Quando tirar o figueira aqui, eu te ajudo. Só o Juliette Rafael está acionado para o táxi 4 a bordo, 4:40, Salvador. Reporte para ingresso no pátio principal, Juliette Bravo Delta, o último entre 1019. Faltará a ingresso principal, 4463 é o solo? Mantenha a posição, desconsidere a última autorização de pushback e reposte quando o finger fora. Positivo, se acontecer esse milagre, eu chamo vocês. Boa, solo, 6254 pode iniciar? Negativo, temos um tráfego passando na cauda. Positivo. O 6254 está totalmente pronto, inclusive com o finger fora. Confirmo totalmente. Gente. Faz 3 do Brasil. Autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Índia. Para passar a mobilidade de Bravo Delta. No ponto de espera, mantém a posição, chama a torre 1 no 8, 9, 5. O último é 1 no 0, 1 no 9. Via Índia, ponto de espera 2 9, 5, 19, direto para Bravo Delta. Poxa, né, 6254 solo. Passiva. Coordena equipe solo. Após a passagem do Charlie 402 a cauda, o mesmo se dirige ao ponto de espera. Após a passagem do Charlie 402, inicia seu pushback no 04, reportando o táxi. Após o táxi, inicia o pushback, 6254. Solo 4463. Solo Bravo Oscar, livre decolar da 17, atento à estreia de turbulência, vento 180 graus com 9, né? Espera pronto, Juliette Bravo. 4463, agora o outro apareceu aqui, a gente está pronto, tá? 4463, confirme. Pronto na 3 aqui, saiu, apareceu a nave. 7-4463, mantém a posição número 2 agora no setor. Beleza. Azul 9300, solo aos 41, livre à direita, solo 121, decimal 1. Chamará 1-2-1-1-9300. Romeu Bravo, Oscar, decolado aos 41, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, bom serviço, Oscar. Passando ao semáforo, baixar para vaga, o Xanã 6356. Xanã 6356, guarde pista livre. Aí. Solo, bom dia, o Azul 9300. Azul 9300, livre táxi. Via. Alfa. Posição 4 Lima, parte 3. Alfa. Posição, parte Lima, parte 3. Posição 4 Lima, parte 3. Via Alfa e Kilo. 4 Lima, parte 3. O Azul 3 agora. Solo, 2-0-6-6, portão 10. Solo Salvador, com 864, posição 1 para funcionamento. Salvador, gol 1864, está na posição 1 para push e estacionamento. Gol 1864, mantém a posição e aguarde para o pushback. Está mantendo. Alguma outra aeronave havia chamado Sol? É o gol 2067, para pushback e estacionamento. Gol 2067, aguarde para o pushback e estacionamento. Paulo, confirma o 6254 da Sanel Pronto, tá? Não entendi. O Xanel 6254, pronto, do táxi 134, 330, alterna com fins. Livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. Livre táxi no zero, sim. Com Salvador, Azul 4089, autorização Vitória. Chamou para a Vitória? 4089, Azul. Azul 4089, Vitória, guarde cópia. Guarda. Não, Alfa, confirma, é um guidache. Confirme? É um guidache, o que o senhor perguntou aí. Muito obrigado, mãe com a minha Alfa. A gente que agradece o senhor pelo apoio à missão. Xanair 6356, solo 44, livre à direita, solo 121, decimal 1. 121, decimal 1, Xanair. Confirme, 1219? Correio, Papa Rover Mike Serra Golfo, estabilizando 3 milhas para o externo. Deixa para o externo, Mike Serra Golfo. Atenção após o externo, cancele e prossegue para 17. Deixa para o cancelamento. Boca. Correio, Mike Romeu, agora avisou para irmã. Vai, Romeu, alfa, vento em Salvador, 190 graus, como 4 nós, altímetro no 019, reporte controlado no irmã. Controlado, controlado, o Mike Romeu. Confirma o vento, comandante. 190 com 14. 7. Então, 3804, livre pouso na 10, vento 180 graus, como 4 nós, altímetro no 019. Livre o pouso, tá, 3804. É 356, livre táxi, chame antes da Juliette. Livre táxi, chama antes da Juliette mesmo, 356. Chegou a condição de seguir para o 17 sem reduzir, encurtando? Afirma. Gente, entendo regras visuais aos 4-5, segue para o 17 com base pela direita sem reduzir, reparte base para final, Mike Serra Golf. Gente, vai adiantar, o Mike Serra Golf sem redução, toma curta. Forma helicóptero sobre Enrimar, na vertical do Enrimar, pousando no Enrimar, o DNC frente, vai manter separação da RMA aqui, o Mike Ferro. Gol no 864, informe a sua equipe de solo que o azul no posição 3 vai fazer simultâneo. Tá ciente, 864. Solo 4-6, livre à direita, Solo 1, 2, 1, decima 1. 2-1, até Santa 3-8-0-4. Solo, boa tarde, Tan. Bom dia, Santa 3-8-0-4. Tan 3-8-0-4, autorizado o táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette, Tan 3-8-0-4. Base, ano 7, trem baixado, travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, livre pouso 1-7, vento 190 graus, como 3 nós, altímetro 1-0-9. Livre pouso. Passa a Juliette, já na minha 35. A 254, ponte de espera pronto, boa tarde. Boa tarde, a Xanamia 254, mantém o ponte de espera? É, ele mantém. Não entendi. Poxa, né? 6356 tá aguardando antes da Juliette como. Cliente, mantém a posição. Solo voo 2067, para o táxi, POB 184. Alterna Campinas, 4 horas de distância de autonomia. Alternativa Campinas, 4 horas e 30? 4 horas e 16 minutos. 4 horas e 16. É, repito o POB novamente. 184. 184. Sente, livre táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 1-0. Índia e Alfa, ponto de espera, pista 1-0. Voo 2-0-6. O Delta decolado aos 48, controle 1-9-35, com voo. Delta 35, obrigado mesmo. Fábio. Mike Serra Golf. Lise, o Mike Serra Golf, solo aos 49, reparte livrando. Passar papai, é Serra Serra? Nave com baixo desempenho, decolado à frente. Ok, mantendo com a espera. Torre, o Papa Romeo Índia Juliette Eco, está na base 17. Frente, aguarde pista livre. Vai dar. Torre Salvador, boa tarde, passaria do 2230. Torre 2230, reparte externo. Para. Polo 59, São Gonçalo do Amarante, autonomia? 2:20. Livre táxi. Até o ponto de espera do 1-0, transferência, gol no 864. Livre táxi até o ponto de espera do 1-0, 864. Azul 4463, acionado para o táxi, POB 124, 2 horas 44, alterna Aracaju. 064, Aracaju. Repita os dados. 4463. Azul 4463, repita os dados. 1-2-4 de POB, 2 horas 44, alterna Aracaju. Libre táxi. Ponto de espera, pistão no zero. Como... número... 3. seguindo o Boeing 737 da Gol à sua frente. Sim, segue o Gol à nossa frente, ponto de espera, Torre 295, Azul 4463. Gol 2067, confirme os dados. Gol 2067, prossiga. Confirme os dados. 4 horas e 16 minutos, alternas Campinas, com POV de 184, é isso? Afirmo. Ponto de espera, número 3, transferência, Gol 2067. 2067. Brando. Manave Brando, Black 7, solo, Salvador. Cliente da Romeu, autorização de tráfego Brasília, 360. Cliente, aguarda autorização de tráfego. É possível a autorização do Azul 4089, Vitória? Pode passar ali, mantenha no zero. Pode passar ali, mantenha no zero, na 254. Livrou o papel. Gente, frequência livre, estacionar. Cajazeira, pouso animais. Gente, vento em Salvador, 190 graus com 119, altímetro no 019, reporte controlado em Rimar. Reportará controlado em Rimar, hotel Romeu Golf. Salvador, uma boa tarde, com 864, está para o ponto perdão no zero. Gente, mantém, pode esperar. Vai manter. Lançamento 2230, solo 53, livre direita, solo 121, decimal 1. 121, na com solo 2230. Salve 254. Salve 254, linha decola da 10, vento 200 graus, como 29. Linha decola no 0-6-2-5-4. Com 864, para a gente da corrida chanera à frente, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, com 864. Torre 119-35, torre 118-95, código transponder 5462. Confirme o transponder e o... só o transponder, por favor. Transponder 5462. Autorizado, Vitória 340, decola direita após da EU, Leida BDEV, 1935-5462. Correto, chama pronto para acionar. Está pronto para o pushback acionar. 109, só um instante para acionamento. Aguardar o 409. 6356, livre ingresso, portão 14, remoto, posição 14. Positivo, livre ingresso, remoto 14, 6356. TAN 3804, autorizado ingresso, portão 02. 02, TAN 3804, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, passarelo 2230. Passarelo 2230, autorizado táxi, até antes da táxi foi Juliette. E ao táxi da Juliette, passarelo 2230. Livre decolagem na 1-0, vento 1-0 graus, cono 2-0. Autorizado decolagem na 1-0, 1-8-4. Sou em Salvador, voo 2067, voo 2067, após início da corrida da aeronave da companhia frente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 2067. Aqui está Juliette, passarela 223. Passarela 223, autorizado ingresso, portão 12. Coronel 2. Voo 1867, cópia. Dá para escutar. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulo 17, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle 19.35, torre 18.95, transponder 5465. O 13.0, aerovia Pesulo 7. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle de saída, 119.35, a torre 118.95 e o transponder 5465. Voo 1867 na posição de número 7. Despejamento correto, chame pronto para acionamento e puxe. 7. Azul 4089. Azul 4089, posição 09. É, autorizado acionamento e pushback, chamou pronto para o táxi. Chamou o táxi 4089. 167, decolado ao 58, controle 1 na decimal 35, bom voo. 935, bom voo, boa tarde.